É, foda-se, eu nunca sei qual é o negócio que tá gravando, então tá gravando. Ok. Olá a todos, eu sou Araújo e... O Muse tava certo. Olá a todos. Sobre buracos negros. O que você fala sobre buracos negros? Hã? O que você fala sobre buracos negros? Supermassive Black Hole. Aqui é o Gabriel Henrique e o sono é o meu inimigo nesse momento. Então, o que tá acontecendo? O Gabriel tá dormindo aqui em casa, a gente tá jogando Castle Crashers, a gente começou a desenvolver um papo sobre qualquer coisa. E aí eu falei, bora gravar? Ele falou, bora, e aí aqui estamos. Eu não falei bora, você nem esperou minha resposta. Foda-se. Então se vocês ouvirem o som de Castle Crashers no fundo, é, acostumem-se. Mas enfim, qual era o papo? Eu nem lembro. A gente não tá falando sobre ídolos. É, tipo... Ah, que a gente tava ouvindo o Quase Meia Noite. Inclusive, essa é a primeira edição do Quase Boa Noite. Não, mas é sério, lembra quando eu falei com o Guilherme que a gente deveria inaugurar o Quase Boa Noite exatamente nesse esquema, que é todo mundo com sono, dormindo aqui em casa, tipo, há horas acordado, e a gente só tem um papo tipo, mano... A gente deveria ter esperado pra próxima noitada. Ah, foda-se. Mas enfim, é... Como qualquer quadro nosso, ele vai ser inaugurado por mim e mim mesmo. E aí com a sua participação. E bem, a gente tá falando sobre ídolos e que o Milton são imunes a facadas. E eu ia perguntar, eu tava prestes a perguntar pro Araújo se ele tem coragem de dar uma facada no Stan Lee. Essa era a sua pergunta? Sim. Não, mas é que tipo, deixa eu deixar claro uma coisa. É que a gente tá ouvindo Quase Meia Noite e a gente agora é o... Né? É o... Quase Boa Noite. É, a gente é o arqui-inimigo deles, o Quase Boa Noite. Você vê que eles morreram, né? Então eu posso dizer que a nossa missão já tá concluída. Mas basicamente eles falando o Ícaro... Eles estão falando de quando o Saiko perdeu o autógrafo do Kawamura e a gente tava discutindo, tipo, how low can we go? Tipo, pedir um autógrafo do Kawamura. É tipo, você realmente... não, seja sincero. Se o você... Kawamura é uma pessoa que sabe, importante o suficiente pra você pedir um autógrafo. É, não, sério, eu quero que você responda aí nos comentários. Tem realmente. Comentários? Ninguém ouve a gente, Gabriel. Se por um milagre alguém tiver coragem de mandar um e-mail, postar um comentário, qualquer coisa, eu quero que você responda. Vocês têm coragem de pedir autógrafo pra um youtuber? Pra qualquer youtuber? Qualquer que seja, pode, sei lá, você pode. Cara, sabe o que eu tenho. Você sabe que eu tenho um problema com a palavra youtuber, né? Porque ela não define porra nenhuma. Então o que definiria pra você um criador de conteúdo do YouTube? É, porque tipo, não, o YouTuber só define que a pessoa cria conteúdo pro YouTube, mas se literalmente a única coisa que você pode dizer sobre uma pessoa é que ela é um YouTuber, eu acho que você deveria repensar a sua... o fato de você gostar dela. Porque, por exemplo, todas as pessoas que eu admiro no YouTube, eu posso definir elas de qualquer outra maneira. John Tron. Ele é um artista. PewDiePie. Eu não gosto do PewDiePie. Amber. Eu não gosto do Amber, você que gosta. Você quer realmente as pessoas que eu gosto? O Felipe Ramos. O que ele faz? Ele é um especialista em videogames. Assim como o Monark foi. Define isso. Não, é que basicamente o trabalho que ele faz em relação a videogames não é só... Ele é como se fosse alguém dentro da comunidade. Que porra tá acontecendo? Ah, pra quem não sabe, a gente tá na parte do Castle Crash que tem um cavaleiro caolho. Ah, não. Eu acho que ele era o noivo. A gente matou o padre. É, mas basicamente, o Felipe Ramos, o que ele faz porque ele manja. Ele manja pra programar videogames? Não, ele... Por exemplo, ele tava fazendo, ultimamente, vídeos sobre... Não é Destiny 2, é Tom Clancy... Aquele Tom Clancy da cidade, infestado pelo vírus Black Friday. Ah, o Tom Clancy's... Esqueci o nome dessa porra também. É... Alguma coisa survival, não lembro direito. Não, não é survival. Tom Clancy's Last Decay, não. Não. É The Division. É The Division. Enfim, ele tava fazendo um vídeo sobre The Division. E o que ele tava fazendo é tipo, ah, guia sobre tal coisa... Fica no lado, você no outro. Foda-se. ele tem uma série que ele chama de Bugs, Easter Eggs e Coisas Interessantes. Ai. E tipo, lá é onde eu basicamente aprendi a como jogar GTA V direito. Peraí, você jogava de taci com a mão esquerda, então? Você não fez essa piada. Eu tô com sono, cacete. Vai tudo pra defesa agora, seu negócio agora. Tá bom. Ah, o que que tem aqui? Church Store. E aí? Church Store. Ah, pra onde chega? Mas... Ele veio no assassino. Ele é basicamente... Ele tem o mesmo trabalho que aquelas... Monkey Face, não precisa ser o Luck Finding Address. Não, valeu. Ele tem basicamente a mesma profissão que os jornalistas de games tinham antigamente, de ver um jogo, dar dicas e destrinchar ele ao máximo. Ah, um detonado. É, basicamente isso. Cara, Felipe Ramos e Hayar são dois nomes que quem jogou Skyrim conhece. Porque, sério, o tanto de coisa que eu sei de Skyrim só por causa que ele fez um vídeo, não é brincadeira não, cara. Ele desmonta o jogo e faz vídeo baseado nisso. Basicamente. Quer dizer, não literalmente. Mas... Até as pessoas que, tipo, têm o mínimo do trabalho fora de ser um youtuber possível, ainda posso dar crédito a eles a muita coisa. Por exemplo, tem um cara que eu comecei a seguir, que ele basicamente fala sobre... Ele é quase que um historiador internetico. É, ele faz... Ele não, faz... não é o The Internet Historian, esse é outro cara. Mas basicamente ele fez um vídeo sobre como foi pra... pro pessoal de hacking quebrar o 3DS. Oh. Quebrar o 3DS, sabe, em relação a... Então ele faz... Fazer... Não, ele não... Ele fez um vídeo, calma. Ah, bom. E é basicamente, ele fez esse vídeo montando toda a storyline sobre como foi o processo de abrir o 3DS, ter acesso ao 3DS. Porque esse é um negócio que a galera de homebrew ela faz bastante, que é... Eles têm que meio que destrinchar o console pra conseguir ver o que eles conseguem fazer. Pra começar a instalar programas de homebrew e tal. E ele falando, ah, basicamente, eles já tinham acesso ao... Oh, fuck. Nossa, aqui tá um pandemônio, cara. Pra quem jogou a parte do da carroça que você conversa, sabe o que a gente tá passando. É. Ah não, ele vai! Ah, laser beam now! I'm a firing my laser. Enfim, continua o raciocínio. Enfim, e eles falando, e ele simplesmente relatando como era isso. Pode ser que o máximo que eu possa dizer pra esse cara é, ele arquivou, ele não necessariamente arquivou, mas como é que a gente impede isso? Ele não impede? Não, acho que é a morte instantânea. É um pandemônio isso aqui, cara. Ó, a gente se fode. Ele basicamente não fez menos do que... Ele fez menos do que a Wikipedia, alguns diriam. Mas de qualquer jeito, o cara ainda fez um... Tornou um assunto interessante... Tornou um assunto desinteressante totalmente interessante. Ele tornou... O quê? Ele tornou... É basicamente ele narrando que... Ele tornou acasalamente Leões Dragon Ball GT. Eu não vi Dragon Ball GT o suficiente pra entender essa diferença. Não, tô dizendo. Então, ele transformou, tipo, o TCC de Tech em Dragon Ball Super. Dragon Ball Super é chato pra caralho. Tá, é Dragon Ball Z, então. Dragon Ball Z é legal. Saga dos Androids. É, quase isso. Porque, sério, eu não sou da comunidade de hacking. Eu não sou, não sei se vocês sabem. Mas eu curto muito aprender. É. Eu sou muito nerd nesse sentido. Eu gosto de conhecer as coisas. Mas enfim, então, se você não consegue definir o seu youtuber como algo além de youtuber, ele não é seu ídolo, ele é só um cara que você assiste. E então James Rolfe entra como um ídolo? Cara, ele é um... Claro, ele é um... Pra começar, ele é um ator. Não, ele não é só um ator, ele é diretor. Exatamente, pra começar, ele é um ator. Ele é um cinéfilo, ele é um cineasta completo. Exatamente. O trabalho do James Rolfe é incrível. Eu não sei como é que ele não fez um filme sério ainda. É a mesma coisa com o Kojima, eu não sei como é que esse cara ainda não fez um filme. Não, tipo, o James Rolfe, ele sempre citou que a maioria das influências dele são sempre os filmes... Os filmes cheesy dos anos 90, sabe? Coisa do Ed Wood, ou coisa da Troma mesmo. Que John Carpenter. John Carpenter é o nome que você tá procurando. Não, Ed Wood também. O Ed Wood ele cita pra cacete. John Carpenter, Ray Bradbury, sabe? Os caras que fazem negócio cheesy, os caras que fazem negócio que é gimmick. O negócio do cara que eu vi o vídeo de Metal Gear, que é campiness is not... you can use campiness for not just laughs. Que é basicamente Metal Gear 3 inteiro. Exato, exato, sabe? Ele é um cara que... Ele não quer fazer filmes porque ele quer fazer algo realista ou algo, sabe, crítico. Ele quer fazer filmes porque ele quer... Olha, cara, eu tenho essa ideia fodida na cabeça aqui, eu quero botar ela pra fora de uma forma. Então eu vou fazer um filme. É basicamente o que a gente chama de banda. Exato! O que a gente tenta chamar de banda, porque a gente tem uma banda imaginária. Exato, tudo que você tipo vê tipo, sei lá, um curta que eu gosto muito dele, que na verdade é um trailer de um filme que nunca vai existir, é o Flying Fucker Nuts vs. The Astro Bastards. E sim, eu falo assim porque é o jeito que o James Bond gostaria que eu dissesse, eu tenho certeza. que é basicamente o que diz, que é basicamente uma paródia dos filmes dos anos 50 de space opera, tipo Flash Gordon, Buck Rogers. Só que é basicamente... Rocketeer. Não, Rocketeer não é space opera, cara. Rocketeer é diesel punk. Sério? É, Rocketeer é de um cara que ele usa... Não, eu sei o que é Rocketeer, cara. É, então, Rocketeer não é um... Ele é especial, cara. Apesar do nome de Rocket, ele não tem nada de espaço nele. Mas, enfim, é basicamente ele pegando esse negócio e fazendo paródia dele, sabe? Com o Astro Bastard, são os filhos bastardos dos Fuckernauts. Os Fuckernauts são os caras que estupram raças alienígenas pra ter filhos mestiços. O que, segundo a cabeça... Tá bom, eu conheci gente anti-miscigenação, mas ninguém que seja pró é esse nível. e tipo, é engraçado que tipo, você vê o making of disso, o James Woolf falando... O brainstorm James Woolf é realmente um cara que, tipo, ele é um cara de quinta série fazendo filme de nível profissional, que é tipo... Ok, a gente tem um monte de aliens na ficção que se parece com humanos. Como esses caras ficaram parecendo humanos? Será que tem uma raça humana espalhando os genes dele pela galáxia? E esse foi o começo de um projeto inteiro. Eu só digo parabéns e por favor me contrate. Então, tipo, acho que todo mundo deve ser... É irônico, cara, porque tipo, James Wolfe foi o pioneiro no YouTube. Ele foi o... É verdade, cara. Quando você para pra pensar, os pioneiros que a gente tem no Brasil não tem metade da idade dos pioneiros do YouTube gringo. E metade do esforço também, você vê o tipo... Quando a gente vê tipo o PewDiePie, o PewDiePie não tem tanto esforço assim, mas de qualquer jeito. O PewDiePie, o Action Jelly, não, o Action Jelly é brasileiro. O próprio James Rolfe, o John Tron. É uma galera que tipo, eles fazem um nível profissional o negócio. É tipo, eles não fazem um vídeo porque é a zoeira, tipo... É tipo, o Gabriel até tipo, pouquíssimo tempo não sabia que aquilo do James Rolfe não era a casa dele. Exato, cara! E o do John Tron também não é a casa dele. Aquela ali é só um estúdio. É tipo, a gente tá tão acostumado a ver os caras tendo que improvisar tanto que quando a gente chega no nível profissional a gente pensa, isso não pode ser um estúdio. Isso não pode ser um estúdio, é tipo Pirula. Todo mundo espera que o Pirula é um estúdio. É, exatamente, que o quarto do Pirula é um estúdio. Porque é tão bem feito e tão bem montado pra parecer o Pirula. Aí quando a gente descobre, não, peraí, é o Pirula, é literalmente Pirula, a gente não tá vendo um personagem Pirula. Eu só lembro do Azaghal falando disso, ele falou, comprei o celular de teclinha ontem. me salva, morri. Ai, que droga. Esse é ruim no Castle Crashers, salvar seu amigo é um saco. É, isso ou morrer, né? Mas, enfim... O Jovem Nerd, você consideraria ele um ídolo? Não, porque eu não gosto tanto do que eles fazem. Cara, sério, se eu vou parar pra pensar atualmente, o Nerd Office é só trailer. Praticamente. É esse problema do Nerd Office, né, cara? Eu parei de ver o Trailer Office quando eu falei, eu não gosto de ver trailer, por que eu tô fazendo isso? Eu ainda mantenho o meu ponto que é, o Trailer Office não é qualquer reação de trailer, não, os caras estudam pra fazer isso. Mas de qualquer jeito, o que eu tô ganhando vendo isso? Eu particularmente eu ganhei vendo o Trailer Office de Hellboy, porque tinha muita coisa com... Não, o Trailer Office de Hellboy eu concordo, porque eu nunca fui fã de Hellboy e me convenceu a ler as HQs. Sim, tipo, eu também, eu devo fala dizer mais que... Baixo, como falar outro pra caralho. Eu devo dizer que como Nerd dos Quadrinhos Podcast, eu tô meio envergonhado do Nerd Office saber mais de Hellboy do que eu. Porque, tipo, Nerd Office, o Trailer Office de quadrinhos, de filmes de quadrinhos, é sempre o lugar que eu vou pra falar. Eu já sabia. Tirava o Shazam todo. Eu já sabia do Tigre, já sabia do Capitão Marvel Jr. Eu já sabia tudo isso, cara. Vocês estão sendo redundantes pra mim. Gabriel é o cara chato na sessão. Inclusive, abrindo um parêntese, como todo podcast que a gente abre cinco parênteses e quando a gente vai fechar a gente nem lembra o assunto original. Recentemente, aqui em casa, todo mundo acabou vendo o Guerra Infinita, que era um problema, só eu tinha visto e a minha irmã, então a gente não podia comentar muita coisa, então a gente teve que esperar todo mundo daqui da casa ver pra começar a comentar. E eu citei durante uma conversa algo que eu queria... que eu sempre veio na minha mente, que é... Eu sinto pena de quem não acompanhou o MCU pra conseguir ver essa saga terminando em grande estilo e sentir todo esse impacto, mas eu também sinto inveja de quem lê os quadrinhos e consegue ter o dobro da experiência que eu tenho. Quando você tava... Quando, tipo, o exército do Thanos tava vindo e você tava comentando, ah, esses são os caninos sei lá do quê, eu falei, quê? E eu só pensando, cara, o filme deve ser duplamente legal pra você. Uhul! Não, depende da referência, cara, porque, tipo, você chega naquela parte lá que, tipo, tá na... Fala mais baixo. Não, não vou dar spoiler. Eu ia dar spoiler. Pode falar. Aí, se você não... Não, vou tentar falar assim, dar spoiler. Tem uma cena onde a gente vê o laboratório do Hank Pym e nessa cena aparece o capacete clássico do Homem-Formiga. Aquela cena... Não, aquela ali eu também peguei, pra começar. Não, aquela cena, tipo, se você é fã de quadrinhos e você lembra que no Homem-Formiga 1 é citado que, tipo, ah, o Hank Pym, ele foi o Homem-Formiga durante a Guerra Fria. E você lembra todo o contexto que surgiu o Homem-Formiga, que ele basicamente foi um dos heróis... patrióticos dos Estados Unidos que o Stan Lee criou para representar a ideologia. Morreu. Pra quem não sabe, a gente morreu. Você acabou de falar, como é que elas não sabem? O idealismo, sabe, aquela parte idealista americana de que, tipo, a Guerra Fria tinha um propósito que não fosse simplesmente egoísmo militar. O que é mentira? O que é mentira, mas Stan Lee gostava de botar essa esperança nas pessoas, mesmo ele fazendo crítica à verdade ao mesmo tempo. O que é meio esquizofrênico, mas tudo bem. Você vê todo aquele contexto, dentro do contexto do filme, é tipo... Você sentir que eles estão respeitando o material, tá ligado? Você sentir que eles têm um amor pelo material, tanto quanto o cara que lê quadrinhos e foi e se deu o trabalho de assistir o filme. Pera, eu tô tentando... Tentando ver qual era aquela magia nova que eu ganhei. Então, tipo, eu não desvalorizo quem assistiu só o MCU e foi assistir Guerra Infinita como você. Eu não desvalorizo, eu só sinto pena. Não tô desvalorizando o fato de você ter menos experiência do que eu. Mas, tipo, é algo que realmente você valoriza, cara, sinceramente. É algo que Hollywood deveria aprender mais, sabe? Tipo, aprender a chamar a galera que tem um carinho pelo negócio pra fazer as coisas. Porque você vê, tipo, o filme do Sonic. Não, cara, vai se fuder o filme do Sonic. Vamos abrir outro parênteses. Mano, ainda bem que a gente vive numa época onde os estúdios ouvem o público e o filme do Sonic vai ser corrigido. Não, o problema... Mas aí... Não, o Ops parece depois, termina esse raciocínio. Mas, tipo, caralho, mano, por que o filme do Sonic tá tocando Gangsta Paradise? Sabe? Seu problema é o visual do Sonic, é o Gangsta Paradise, né? Não, cara, eu não tenho problema em dissidência temática. Mentira, eu tenho pra caralho. Eu odeio Green Day por causa disso. Mas, caralho, Gangsta Paradise? A música que deveria ter... Cara, eu acho que trocaram. É o quê? O Paramount tá produzindo um filme de distopia e trocaram Green Hill Zone e Rock Style por Gangsta Paradise. Não, a música que tá tocando em Jojo deveria estar tocando no trailer do Sonic. E aí o trailer do Sonic ficou com Gangsta Paradise. A gente tá vivendo na timeline onde tudo deu errado. Cara, que a gente tá vivendo na timeline onde tudo deu errado. O Trump negociou com a Rússia. Eu não quero envolver política no podcast, mas puta que pariu. É só isso o comentário que eu vou dizer. Mas enfim, não, melhor, eu não quero envolver política no podcast, mas... Eita. Mas enfim. Aí você chega... Mas o problema de corrigir o filme do Sonic é o seguinte. Eles não mudaram a data, eles não anunciaram que vai ter um aumento no orçamento. Então... Ou seja, a animador que já sofria... Vai sofrer em dobro. Exato. Aí fica o problema, cara. Que, tipo, você pensa... Ok, se isso der certo, isso realmente tá grana... Não, cara, sabe o que é que eu tô pensando? Eles já têm outro modelo. Não, tipo, eles só botaram não, esse pra não. ver... Não, isso é uma adendo que provavelmente tem que dar, que eles provavelmente tem outro modelo, porque a galera que tá fazendo o CG desse Sonic é a mesma galera que fez o CG de abertura do Sonic Unleashed. E você... Então eles provavelmente já tem uma... Eles provavelmente tem 7. Não, mas é o que eu realmente penso. Pra os caras não terem alterado e não forçar trabalho escravo em animador, porque, sabe, isso não cai bem... Não, eu acho que eles realmente já tinham outros 3, 4 modelos e eles fizeram o trailer com esse. Não. Pra ver qual seria a reação do público. Se não, o público achasse não. bom... Não, eu acho que eles já tinham os outros 3... Acho que tipo, eles acho que eles tinham 4 modelos de Sonic pra mostrar pros executivos. Os executivos aprovaram o pior. Eles falaram, ok, só pra garantir a gente vai fazer com os outros também. Sabe qual é o problema? Isso, tem muitos problemas nisso. Pra começar, trailer não é feito quando o filme tá em produção. Trailer é feito quando o filme já tá pronto. Exato. Então, pros caras terem soltado o trailer e falado, ok, gente, a gente vai corrigir agora, qual é o estado desse filme? ou literalmente eles pegarem o arquivo filme do Sonic.mp4. Não, ponto... Ponto MKV, MKV não, não, não, não, não, é que é o ponto do... Dos filmes de Hollywood mesmo? Não. É o arquivo de edição do Premiere, que eu não sei. Mas enfim, pegar o arquivo de edição do Premiere e tipo... replace Sonic sei lá o que... Sonic sei lá o que 3 por Sonic sei lá o que 2. É literalmente isso. Mas se for só isso, porra. Eu tô achando que esse cara é gay. Não, ele só... Pô, padrinho dele, provavelmente, o cara que tava tocando piano. Você ficaria tão mal assim se fosse seu padrinho? Não? Se você fosse meu padrinho, eu vou te convidar, Gabriel. Não, eu tô dizendo, se eu morresse como seu padrinho, você ia ficar mal assim? Porra? Gabriel, quando você morrer, eu vou ficar mal. Sabe o que significa? Eu vou ter que tocar o podcast sozinho. Não, mas você vai morrer antes de mim, provavelmente. Vai, vou não. Vai sim. Vou não. Vai sim. Isso é um desafio? Olha que eu começo a malhar amanhã. I can't get up. Vive aí. Pô, tem magia porque eu tô usando os pontos. Eu não sei também. Ainda mais que você é um cara que gastou bastante em magia. Como é que era o esquema da nova magia? 1, 2, 3. Ah, morri já! Mas enfim, assuntos. Ok, voltando. A gente fechou o parênteses do filme do Sonic, a gente fechou o parênteses da Marvel. A gente. O Trailer Office, estava no Trailer Office. Que a gente tava comentando que esse Trailer Office não valia mais a pena pra você. É, porque, querendo ou não, o quanto que eu vou aprender vendo o Trailer Office ainda é. Não equipara o meu ódio a trailers. Cuidado, faca. Tem facas! Ô, puta que pariu! Facas foi o que mataram o Drácula. Facas são o que mataram qualquer um que levou uma facada. Tipo o Drácula. É. Principalmente o Drácula, né? Sai daí! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Calma, não, vai! Aí! Não tome lições de Hollywood. Se o filho da puta tá vindo pra cima de você, vai pro outro lado. Eu tava indo pro lado oposto que ele tava indo, cacete. Vou mexer um pouco em agilidade. Beleza. Não, peraí, deixa eu... Onde eu vejo meus ataques mágicos? Será que não tem uma árvore de habilidades ou algo assim? Ah, galera do Castle Crash, tem árvore de habilidades de Castle Crashers? Não, por que eu tô vendo isso? sim. Mas é bem, cara. Keep, Blacksmith, King's Arena, ok. King's Arena. Mas é bem, cara. Vou ter que lutar contra você de novo, então peraí, deixa eu te testar. Não, bodinho! Vamos lá. 1, 2, 3. Não. 1, 2, 3. Ô, porra! 1, 2. Não, não é isso. É? Acho que não. É que era XXX. Ou era XXXX. Era um desses. Não, é magia. Que não era um novo combo, era um novo alguma coisa, era... X. Tenta apertando o botão de magia, segurando o botão de magia. X. Não. X. Não, ainda tá a mesma coisa. Information. Weapon statistics, não. Animal statistics, não. Help and options. How to play. Magic. Magic. RT mais A? RT mais A é. New magical abilities are unlocked by adding skill points. This will also decrease the recharge time. Level up. Golden items. Weapons. Combos. Como eu descubro? Como? Aí vai ter que pegar uma lista de ataques na internet, deixa eu ver aqui. Vai lá. We're spending most our lives living in a gangster's paradise. The sale closing discounts now. Não, mas já pensou se eles dizem depois que eles... Já pensou se depois que eles dizem que eles consertam o trailer do Sonic, na verdade eles relançam o trailer do Sonic, só que com M's Paradise. Esse seria o melhor barra pior golpe de marketing do universo. Porra. There are no clothes, no web, no shutter stops, not a single luxury. Com Magic. Magic. Magic is one of the four main attributes of character. Magical attacks. Types of magic. Elemental magic. Deixa eu ver. Bombs, basic. Não. Element, types of magic. Magical attacks. Aqui. Splash attack. One skill point, 5 skill points. Ten skill points, actual into magic needed. Actual to perform XXXY. Melee attack included with the power of your character's element. Damage is determined by the character's strength and magic levels. Não faz sentido! Foda-se. Tem que virar desse jeito. Vamos lá, deixa eu tentar. Quadrado, triângulo. Quadrado. Deixa! Quadrado, triângulo. Bodinho! Tem que desabilitar o bodinho. Não vou desabilitar ele, que ele é útil. 1, 2, 3, 4. Ah, ele dá um ataque. Tanto faz. Se ele não der pra usar, é fazer o quê, né? Mas enfim, então tecnicamente o... Jovem Nerd... É onde é que a gente tava, né? Tecnicamente o Jovem Nerd não é um ídolo, né, cara? Cara, não é o meu porque eu não curto as coisas que eles fazem. Eu parei de acompanhar o Trailer Office, o Nerd Player, sinceramente, pra me perder a graça. Eu vejo os podcasts. E, sinceramente, de podcasts eles não são nem os meus favoritos. Eu aprecio a informação e o trabalho que eles fazem, mas não é meu favorito. É que, tipo, o pessoal do Jovem Nerd, eles... Tipo, acho que o nosso estilo é mais o podcast, mais underdog, tá ligado? É, exatamente. Eu não vou dizer que eu não gosto de profissionalismo, eu aprecio, mas eu gosto da arte pura. Eu adoro tirar fotos das pessoas quando elas não sabem que elas estão tirando fotos. Eu adoro gravar coisas quando as pessoas não sabem que estão sendo gravadas. Eu gosto de naturalidade. E quanto mais você profissionaliza algo, menos natural você sente que é. É, realmente. Nerdcast... Sinceramente, eu não tenho assistido tanto. Cara, eu não tenho problema com o Nerdcast. Eu adoro Nerdcast. Nerdcast eu só tenho ouvido mais os de RPG mesmo. Existe outro podcast de RPG? Milhões? Você aqui é um que faz igual o Jovem Nerd? Nenhum. Com um efeito sonorizado, com tudo aí, com toda aquela porra, nenhum. Mas se você quer um podcast, eu não vou dizer meia boca, porque o Guilherme adora, só que eu não gosto muito. É o que faz mais ou menos a mesma coisa, que é uma sessão de RPG em formato de podcast, é o Tarrasque na Bota. Tarrasque na Bota? Que nome é esse? É um nome, ué. O que é um Tarrasque? Tarrasque é literalmente o maior bicho de D&D. Mentira, ele é, eu acho que o terceiro maior, mas ele é grande pra caralho. Cabe uma cidade nas costas dele. Caraca. É aquilo que eles enfrentam no Nerdcast RPG 3. Ah, tô ligado. Nerdcast RPG Medieval 3. Já tava achando familiar. Aí, o Nerdcast ele já fez uma trilogia de Medieval, uma trilogia de Call of Cthulhu, uma trilogia Cyberpunk. Faltava ir aonde agora? Cara, isso aqui é RPG, o céu é o limite, né? Mas os próximos mais prováveis, Roma e Western. E será que super-heróis um dia? Talvez. O de super-heróis, o nosso vai sair primeiro. spoiler, um dia a gente vai fazer um RPG de super-heróis, como 3D&T. É, eu confirmei que seria um mestre, só que eu tenho que ler 3D&T ainda. Vou pegar. Cara, não é difícil. A questão do 3D&T é que ele não é só um livro. É, ele tem muita expansão. O 3D&T, ele pega o mesmo esquema do Mutants and Masterminds, que ele tem um livro base que te ajuda a construir um personagem, mas pra facilitar, ele tem os outros livros que tem umas informações mais úteis. E são deles que vocês precisam. Porque eles definem arquetipos, poderes novos, cenários e outras coisas. Eu tenho 3 livros de 3D&T e até agora eu não tenho tudo que eu preciso pra jogar. Então é tipo GURPS, né, cara? Você sempre precisa de um suplemento a mais. GURPS, você sabe que GURPS é o suplemento, né? Não, porque GURPS eu vejo como fundamento de suplemento, que tipo, eu quero fazer um RPG de mas é que nem GURPS mesmo, porque o que a gente tem do D&D, não, do 3D&T é mais uma base pra fazer um sistema genérico. Como ele é um sistema muito baseado em anime e é um sistema bem genérico... Genérico é a palavra-chave aqui. Você consegue fazer qualquer coisa com ele. Desde coisas boas a coisas ruins. Por exemplo, a última partida de 3D&T que eu narrei pra um... como é que eu devo explicar? Eu narrei pra um cara que era o Venom, um cara que era o Kaminari e um cara que era o Vanilla Ice. De Jojo? É. Até porque se fosse o cantor, esse cara não tinha entrado na minha mesa. Detalhe, Eu citei quais personagens? Oh, puta que pariu. Venom, Kaminari e... Venom tá errado. Ele era tipo... Tipo o que aconteceria se o Punho de Ferro tivesse a armadura do Venom. Oh. É porque o... Foda-se, era o Guilherme. O Guilherme ele tem uma interpretação muito única das coisas. Então ele queria fazer o cara do Atomic Karate. Pra quem não sabe, é uma música de um cara... Oh, Magia 5? Porra, mas é agora? Peraí, eu posso comprar também? Não posso, tô com dinheiro. Mas enfim, continua. Ele quis fazer o cara do Atomic Karate. Mas o que é que o Guilherme interpretou como Atomic Karate? Eu emano radiação. O Gui não tá errado. Tecnicamente não tá errado. É, tecnicamente sim. Em questão de interpretação de arte, muito. Porra, você não tem noção. Eu sempre teve, tipo, pra quem não sabe, todo mundo aqui tem uma interpretação diferente do Atomic Karate. A minha interpretação é que ele é um robô movido a energia radioativa. Pera aí, ele é um robô? É, a minha interpretação é essa. Do dia que te tirou que ele é um robô. Cara, imagina ele como um robô. Fala mais baixo. Cara, imagina ele como um robô. Não é porque os caras do Tupperware Mix Party têm vozes robóticas que o cara precisa ser um robô. Não, mas ele interpreta ele como um robô. Ok. Tipo... Ah, tá bom, válido. Pra mim é só que o cara tem uma arte... Uma arte militar, não. Uma arte milenar que ele treinou que é tão poderosa que se compara a... O soco dele se compara aos quilotons de uma bomba atômica, sabe? Por isso é que é o Atomic Karate. Porque é tão forte como uma bomba atômica. O problema é que não faria muito sentido chamar Karatê, porque tecnicamente Karatê não tem variações de arte, é só Karatê mesmo. Você acha que os caras que fizeram a música sabem disso? E outra, é Karatê Atômico, você não precisa de sentido. Mas enfim, aí o Guilherme falou, se eu emano radiação, eu preciso, essas foram as palavras dele, eu preciso de uma bioarmadura. O que é uma bioarmadura? É um simbionte. Basicamente. Então ele basicamente tretava com os bichos, emanava radiação e tinha uma bioarmadura que protegia ele de, sabe, morrer de doenças radioativas da radiação. O que tecnicamente não é o que o simbionte faz, mas tudo bem. No 3DT. E outra, no 3DT a regra genérica, você pode falar, o simbionte faz isso, mas ele também faz aquilo, mas ele também faz aquilo outro. É, arbitrário então. É. As regras de 3DT são genéricas justamente pra combinar com esse sistema. Mas enfim, tanto é que quando ele queria matar um inimigo e ele não queria sujar as mãos de sangue, esse frente fazia, ele tipo, batia as mãos, esfregava e botava pra frente e começava a fazer barulho de micro-ondas. Que ele tava fritando o cara com radiação. That's genius. I'm gonna lie, damn good one. Enfim, mas é isso, o 3DT ele tem regra genérica porque ele é um sistema de anime e anime é genérico. Então você pode fazer... Não necessariamente anime é genérico, mas ele é abrangente o suficiente pra você fazer qualquer anime. Quer fazer um RPG de Cavaleiros do Zodíaco? Dá. Quer fazer um RPG de Jojo? Kamen Rider? Dá. Quer fazer um Kamen Rider? Dá. Quer fazer Changeman? Dá. Tudo quanto é mídia japonesa, dá. Por isso que ele tem regras bem elásticas. Mas o que a gente tava falando? Podcast RPG. Enfim, vai rolar. Gabriel quer soltar um podcast de... Quer soltar um RPG de heróis. E eu já digo que o meu herói vai se parecer muito com o Deku. Não no sentido de poder, no sentido de estética. Ok. Porque eu adoro a estética dos raios... Da eletricidade verde que rodeia. Não, é que eu gosto da estética de verde dele. Que eu não gosto muito de verde, eu prefiro vermelho. Mas a estética, o verde da estética do Deku, dos supostos raios de energia verde dele, eu acho muito maneiro. Porra. Não. Dá meu cajado. Só no Impressive Crash um cajado é mais poderoso que uma lightsaber. É grandão. O que você fez? Você bugou o jogo? Não buguei não. Nada aconteceu. Literalmente nada aconteceu. Não, mas você conseguiu se mover durante a cutscene, cara. Não, mas dava. Eu fiz isso na última. Eu não consigo me mover durante a cutscene. Não, durante essa deu. Eu não sei se durante todas dá. Não, mas eu não consegui me mover nessa também não. Eu ia apertando pra frente. É porque eu sou o personagem principal. Protagonismo. É o meta-protagonismo. É tipo o Rick. Exatamente. Não, tipo o Rick não, tipo quem? Tipo o Deadpool mesmo. Deadpool consegue fazer coisas por quê? Eu consigo saber porque eu sou um personagem de quadrinhos. O melhor do Deadpool é que ele sabe que ele é um personagem de quadrinhos. Morre. Cara burro. Ele vai dar o dedão. Vai. Yeah! toda cena com morte e lava, isso acontece. Yeah, Juice! Soma Juice! Me disse que você tá falando joias e não judeus. Eu comemoraria por ter tanto judeus num lugar só, cara. Não sei, vai que você é Hitler. Hein, Hitler? E eu comemorei pelos judeus num lugar só, a não ser que fosse Auschwitz. A não ser que fosse uma câmara de gás, né? Exato. Então, martelo de fogo. Martelo de fogo. Sai. Ganhei. Não. Ele sempre fica com a mina, cara. Até na vida real. Não, é sério. O Araújo me chama. Ele tá falando, vou sair com a mina do teatro. Que ele faz teatro. Vou sair com a mina do teatro. Beleza, vai fundo. Aí falou, ela chamou a irmã dela. Chega aí! Be my wingman! Tô tentando ajudar os pars. Sempre que você falar wingman, eu lembro de Troll Hunters, porque tipo, na série, tem o Tobias e o Arg. Sim, o nome dos trolls chama Arg. Peraí, Vulcano Thor. Não. Não. O sanduíche é importante. Pega o sanduíche. Por quê? Ele é importante. Spiny increases your defense. O bodinho me satisfaz. Mas enfim, cara, tipo, no Trollhunters tem o Arg e o Tobias. Aí uma parte da série eles começam a virar a parça, porque eles têm que ficar protegidos, que tem uns outros trolls. Não, peraí. Eu vou te mostrar porque que é importante. Pode continuar falando. Tem uns trolls caçando eles e tal. Daí, tipo, no meio. Fala mais baixo! Daí, tipo, no meio disso, começa a gimmick de que, tipo, ah, nós somos agora os Wingmen. Aí eu fico imaginando, tipo. Olha. Holy shit! É por isso. Surprise! Butt sex! Aí eles começam a jogar jogo de sushi, começam. E tal, aí agora eles sempre se cumprimentam apenas como um Wingman. Tá bom. Né? Aí eu não consigo parar de imaginar você como um troll dando soco baixo em mim falando Wingman. O que você tá falando mesmo? A gente concluiu o assunto RPG, Jovem Nerd. Então, Jovem Nerd não seria o meu ídolo. Onde é que a gente tava? A gente tá falando sobre youtubers que seriam ídolos. Ah, tá, enfim. Aí eu Felipe falo... Neto, você seria um ídolo, nem fudendo. Cara, se o Felipe Neto é seu ídolo, só se você fosse CEO de uma empresa. Que eu tenho que admitir, o Felipe Neto, eu posso não concordar com o ser humano horrível que ele escolheu ser. Mas ele escolheu. Ele escolheu o caminho do dinheiro, cara. E sinceramente, porra, tem suas vantagens. E honestamente, ele tá se redimindo bem ultimamente. Sério? Ele tá, sabe, não sendo um filho da puta, mostrando que ele tem cérebro. Não muito, mas... Não, ele sempre teve cérebro. Não é que ele deixou de... É que ele abandonou o consenso dele pra dizer, ok, eu posso ganhar mais dinheiro sendo burro. O que, sinceramente, é o sonho de toda pessoa esperta. O famoso dilema do... Cara, por que a gente não canta funk? Ah, eu tenho dignidade. Foda-se sua dignidade, cara. Dinheiro? Calma. Calma. Faz tanta pena salvar aquela princesa, cara. Faz tanta pena pegar aquele sanduíche. Sim! O gado guerreiro chegou! Eu tô morrendo seguidamente! Ah, cagada! Fala mais baixo! Que cagada! É por aqui? Acho que é por... É por aqui. That's convenient. Ok, PC Siqueira! Como é que tá o PC Siqueira? Cara, o PT Porqueira, o PC Cuqueira, o integrante que ninguém gosta do Ilha de Barbados. Cara, é que a gente tem esse evento na internet que é, se você quer que uma pessoa não faça, se você quer saber absolutamente nada de uma pessoa, você pode. A internet, ela consegue criar uma bolha, ela é muito efetiva em criar bolhas. Inclusive, é isso que eu tenho medo, que é, eu não sei o que tá acontecendo com o PC Siqueira. Eu sei o que tá acontecendo com todo mundo da minha bolha. Mas se o PC Siqueira não faz parte da minha bolha, eu não sei o que tá acontecendo com ele. Talvez seja pra melhor, né, cara? Ah, cara, bolha nunca é bom. Bolha nunca é bom. É, mas tipo, o PC Siqueira... Só no Bob Esponja. Não, no caso do PC Siqueira pode ser bom, porque o PC Siqueira é tão intercambiável quanto o Felipe Neto, cara. Intercambiável. Não, sério, cara, Sabe quando eu gostava do PC Siqueira? Quando? Nunca. Peraí, tipo, o PC Siqueira, ele começou o quê? Ah, ele é o cara que começou falando merda na frente de uma câmera. Tá entupido disso no YouTube agora. É. Se eu começar a fazer vlog, tem eu, inclusive. Eu posso te afirmar que eu sou melhor que o PC Siqueira. Mentira, eu não sou melhor que ninguém. É um ditado que eu tenho pra mim, que é: você não é melhor que ninguém, mas se você acha que é melhor que alguém, você é pior do que eu. É um bom ditado. Mas enfim, cara, aí você olha pra esse aqui e você pensa: o que tem especial agora? Esse é um cara falando um monte de coisa aleatória. É a mesma coisa que eu vejo no Cauê Moura. O que é especial sobre ele agora? Que ele fala rápido, que ele fala puto, que ele fala não muito puto. Não, ele, o Cauê Moura, é só um cara que fala um monte de coisa puta da internet em geral. Tipo, fala okay, mais baixo, okay. Você fala alto para um caralho. Não, mais alto que o Cauê Moura. Haha, full circle! De novo! Ah, pelo menos tá aberto. Ah, mas a gente ainda vai ter que... Sapo. Pelo menos aqui tá parecendo mais fraquinho. Sapo. Martelo, sapo. Mas enfim, aí tipo, aí você pensa, ok, as pessoas gostavam do Cauê Moura no início porque o Cauê Moura, ele representa a raiva inerte das pessoas que a internet desperta. Mas agora todo mundo já é puto na internet. É, exatamente. E o Rafinha Bastos eu entendo, porque querendo ou não ele ainda é um bom comediante. É aquela coisa de dentro da internet todo mundo é meio comediante, mas nem todo mundo é bom. Exato, tipo a semana da comédia do YouTube, eles chamaram o PC Siqueira porque tipo... Caralho, crítico? A gente volta aqui depois. Vamos na loja da igreja, depois ocupar a poção. Não, sério. Oh, cacete. Magia. Ah, vai se ferrar. Mas o mago é implacável. Oh. Magia. Ah, ganhei. Capelão tá pego. Mas o mago é implacável. Mas enfim... Cara, acho que o maior perigo de você ser um youtuber é você se tornar intercambiado. É, porque querendo ou não, pessoas são... Check out the snow globes. Yay! É aquela coisa, querendo ou não, você é muito igual a todas as pessoas que te rodam. E pra você ser substituível, só se você se tornar amigo de uma pessoa. Porque aí quando você conhece uma pessoa de verdade, você acaba se tornando insubstituível. Por isso que quem faz sucesso no YouTube é o tipo de canal, é o tipo de pessoa que constrói a sua própria imagem nisso, em parecer que você conhece a pessoa, parecer que a pessoa é seu amigo. Inclusive por isso que podcast tem uma faixa tão baixa de ouvintes, mas os que ouvem são fiéis, sabe? Porque querendo ou não, podcast é muito você juntar uma galera amiga sua e ouvir eles conversar. Porra! Inclusive... É isso que eu sempre penso, que é... Eu vou além, cara. Eu quero que a pessoa realmente se sinta nossa amiga ouvindo nosso podcast. Tipo, me acompanhando, eu quero que a pessoa sinta que ela me conhece. Por isso que eu sempre posto nossas conversas na fila, coisa que a gente fala no Discord aleatoriamente, quando eu tô jogando qualquer coisa e falando contigo. Porque eu quero que... Eu gosto de... Que a pessoa de fato sinta o que é fazer parte da... Sabe, ter uma amizade comigo. E basicamente é aquilo, tá? Eu falo tanto... E o número de merda que eu falo, o tanto de merda que eu falo, o tanto de coisa errada que eu falo, é a mesma coisa, sempre. Então, comentário, Gabriel? Você tá meio... Não, cara, é que foi profundo demais, cara. A gente tá gravando o Quase Boa Noite, porque tipo... A gente queria ter conteúdo sobre a gente quase semi-bêbado de sono. Vai de repente você vir com esse papo, cara. Fala mais baixo. É tipo, cara, é uma boa, é um bom princípio pra você seguir. É que sei lá, cara. Talvez. Agora a gente vai entrar na área Freud fodida. Talvez porque eu nunca tive muitos amigos e o que eu tive de verdade foi podcasts. Eu tento sempre passar esse tipo de coisa pras pessoas. Talvez. Cara, Cara, não deixa. As minhas experiências pessoais provavelmente me moldaram mais do que eu consigo ler. É. Que é aquela coisa, como eu nunca estudei perto da minha casa, e a viagem normalmente demorava pra caralho, eu sempre ia ouvindo podcast. Inclusive foi quando eu descobri o meu primeiro podcast, que foi o Cetracast, que eu lamento muito que tenha morrido, porque eles tinham um episódio maravilhoso sobre o Homem de Ferro 3, que começava com a saga de um gordo... Não, é o sanduíche. Que começava com a saga de um gordo perdendo absolutamente tudo que ele tinha quando ele deu de cara com a lona do chão do cinema. Vulcano Town, no Vulcano Activities. E é basicamente eles narrando isso no começo do episódio, é muito bom. É uma história verídica? Sim. Caraca! Os caras viram. Não, é claro, eles inventaram a maior parte, mas eles viram o que aconteceu. Bem, esses criaturas são de fogo, deve ser fraco com o gelo. É, vai nessa. Mas enfim, cara, tipo, eu acho que é normal você ter esse negócio, tipo, ah, essa galera, eu gostaria de dar pra essa galera o que eu tive. É algo normal de um criador, eu acho. Tipo, não é nada, sabe, surpreendente e tal. É algo que você pode valorizar nas pessoas. Por exemplo, eu quero fazer quadrinhos super-heróis. Por quê? Porque quadrinhos super-heróis é o que eu tive durante a infância. Nada demais. Sapo. Sapo. Pra quem não sabe, o especial do Araújo é um sapo. Sapo. É um sapo viado. É, porque ele é um sapo que tem chifres. E é chifres. Quer dizer, é um sapo que tem galhada. Por que as pessoas não usam tanto esse termo galhada? É o termo mais correto. É porque galhada ficou associada com corno. E corno ficou associado com corno. Esse é o ruim do corno, não interessa que ele é associado, ele sempre tá associado com o corno. O que a gente tava falando mesmo? Não sei. Você é corno? Pra ser corno, você precisa ter alguém primeiro. Voltando à palavra de ídolo, mas é a frase que eu queria ter dito até agora que eu não disse, que é... Sempre que eu penso em algum ídolo meu, entre aspas, antes de pensar nele como um ídolo, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, eu penso como ser humano. E aí cai o glamour. Cai o quê? Cai o glamour. Porque aí, cara, você tem que tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. E ninguém tá acima de ninguém. Às vezes, certas pessoas têm mais habilidade do que você em alguma coisa, ou só... tiveram a coragem de fazer algo que você queria fazer antes de você. Isso acontece. E isso botou aquela pessoa naquela posição onde você olha ela de baixo e não ela olha você. Acontece. Então você trataria o Stan Lee como você me trata? Não, porque eu não tenho tanta intimidade com o Stan Lee, né? Mas eu não chegaria no Stan Lee, ó, senhor Lorde das... Não, eu chegaria, pô, aí, brother, de boa, beleza, curto muito suas paradas. Eu chegaria ali parodiando o Wainsworth falando I'm not worthy! É, eu sei. E me incomoda esse sentimento de seita. Não, literalmente. Eu sei que você tá fazendo uma piada, eu sei. Mas eu tô usando a sua piada pra chegar no ponto de crítica das pessoas. Pera aí, que eu tenho que matar esses diabretes. Que é... Cara, literalmente, a única diferença que o seu ídolo tem de você é que ele tem um set de skills diferente do seu. Isso ali tem better writing, better speaking... Não, você nunca... Cara, você tem ideias boas. Você acabou de me elogiar ao vivo no podcast. Você fala como se eu nunca tivesse elogiado na vida. Não, é no podcast não. No podcast, não, sério, assistam. Não, assim não. Ouçam o podcast. Fala mais baixo. Ouçam o podcast do. É, do Web Namoro, você vê como os caras me detonaram. Oh, bro. Você é branco, bro? Ah, Ok, mas... Cara, é que o Stan Lee é muito difícil de botar defeito, né? Porque além de ser um cara legal e humilde pra caralho, que teve boas ideias e soube aproveitar o espaço que ele tinha, é isso, cara. Ele foi um cara que ele soube o que fazer, quando fazer e por que fazer. A maioria dos seus ídolos se encaixam nisso, quer ver? James Rolfe. É, James Rolfe foi o cara que arranjou tempo, Ele soube o que fazer, quando fazer e por que fazer. Exato. E até pessoas que eu considero meus ídolos, tipo o Dan do New Sex Party. É. E o Igor Raptor? O Igor Raptor não é meu ídolo. Não, mas tipo, você consideraria ele como algo que poderia ser além de um youtuber? Sim, porque ele é animador e artista. Ele é? E cantor. Não, sei. E dublador. Ele dublou o quê? Ele dublou... aquele jogo que eles jogaram no Game Grumps. Sobre o Date Sim de Monstros. Ele é um dos personagens. Caraca. E ele também dubla as animações do canal da Suzy, que é a mulher dele, a esposa dele. Oh. Eu acho, pelo menos. Aí eu não tenho certeza. Mas ele já dublou algumas coisas. É tipo, uma coisa que eu vi que era meio hipócrita, que eu vi ele fazendo, é que eu não quero entrar no mérito de criticar o Igor Raptor. É, o Igor Raptor, porque eu não conheço tanto o trabalho dele, como você pode ter percebido, né? Quando eu perguntei. Mas tipo, eu vi lá um negócio que a galera tava criticando que ele era meio hipócrita, porque tipo, ele era o cara que sempre, pelo que eu vi, o cara que dizia que não gostava de Mega Man. Ou gostava. Eu não sei. Não, Mega Man não, Sonic. Ah. Eu sei o que você vai dizer e eu já vou começar dizendo: 1, é uma piada. 2, ele abriu a série de Sonic Adventure 2 falando: cara, você não percebeu até agora que eu sou secretamente um fã de Sonic? Cujo qual o Danny respondeu: é, eu sou um fã. Oh, mas você já morreu. Foi mal. Mas tipo, ele é fã de Sonic ou não? Não, é que tipo... A relação que ele tem com o Sonic é muito dúbia. Porque ele gosta de algumas coisas, mas ele totalmente sabe que... Ele tem um sentimento de nostalgia. Tipo, eu gosto disso, mas eu sei que é só porque eu tô tendo nostalgia. Oh! Então ele não necessariamente odeia Sonic. Não, mas ele... Pra ficar engraçado no show para a internet deles, eles só jogam jogos ruins. Então ele tá sempre falando: não, esse jogo é uma merda, esse jogo é uma bosta. O jogo favorito de ninguém é esse jogo. Se você... como é que ele fala? Ele tem um episódio que ele tá jogando um jogo qualquer aí. Eles param o gameplay focando ele na câmera, que é: oh, this is my favorite game ever. Were you a pained child? Were you beaten every day? Muita coisa é piada. Então ele não necessariamente odeia a Sonic? Não, eu acho que não. Eu acho que não genuinamente, sabe? Eu acho que ele gosta de Sonic. Muita coisa ele provavelmente faz pra ficar engraçado. Muita coisa ele exagera. É que nem o que a gente tava vendo agora no Quase Meia-Noite. Tipo, a galera não vai ser 100% sincera quando faz vídeo do YouTube. A galera tá sempre um personagem, exceto o Araújo. Araújo é um babaca o tempo todo. Eu não sei se é assim que você gostaria de... Que eu gostaria de me descrever, mas sim. Cara, não é que eu sou um babaca o tempo todo. É que eu não me importo com o fato de que você vai gostar do que eu vou dizer ou não. Porque pra mim, eu quero que você ria, não quero que você pense. Pô, mas essa porra dessa fase tá difícil, hein? A gente tá defendendo menos. Tem que começar a defender mais. Aí, ó. XXXY. Eu não consigo dessa magia. XXXY. XXXY. XXXY. XXXY. XXXY. XXXY. Hadouken! Pera aí, faz o que você tava fazendo. Sem segurar o botão de magia. Xixizito. Viu? Xixizito. Acho que é um ataque. Oh. Mas tava escrito Magic. É que... Pera aí, vamos tirar o bodinho. É que o bodinho derruba os inimigos antes da gente completar o combo. Mas... Enfim... O que mais você tem a me dizer sobre o Egoraptor, seu conhecedor? Não. Que pelo que eu já vi, você não sabe porra nenhuma. Não, do Egoraptor não. Mas é tipo, eu tava... Mas é o que eu falei, o Egoraptor não é meu ídolo meramente porque... Eu não curto tanto as paradas que ele faz. E eu não curto tanto, não quer dizer que eu não curto. Na verdade, eu curto pra caralho. Star Bomb eu curto pra caralho. As animações que ele tem eu curto pra caralho. O que esse Metapod faz? Metapod? É o Metapod. Vou pegar o morcego. Seahorse lets you know. Metapod não era um lagarto, era uma lagarta. Não, ele é um cavalo marinho. Não, isso não é um cavalo marinho. Isso é um cavalo marinho. Isso é um lagarto. É um cavalo marinho. Ela acabou de falar ali, Seahorse. Oh. Você é meio ruim porque, né, tem que ficar pegando o... Mas enfim, Corujito. Corujito, o que é que você faz? Corujito? Corujito. Ela procura... All that retrieves hidden fruit from trees. O que é que o morceguito faz? By the pet chum's enemy's head. Oh, isso aqui é útil pra caralho. Ah, eu ia com o morcego, seu babaca. Peguei. Mas enfim, cara, o Egoraptor pode totalmente ser seu ídolo, porque pra começar, ele é um cara que ele começou fazendo animação de Metal Gear e ele conseguiu conversar com o David Hayter, tá ligado? Metal Gear Awesome é tipo uma das coisas mais engraçadas sobre Metal Gear que eu já vi. E você fala das animações que dá mesmo, é tipo, my knee! Why did you do this? Oh, why did you do that? Não, é. Why don't you want me? Because I love you, Pikachu! Do you want me to lose? Oh god, my knee! 1, 2, 3, 4. Vai. Tem que ser no inimigo. Então, eu não tô julgando se seu ídolo for o Egoraptor. Quem você julgaria se fosse o ídolo, além dos que a gente citou aqui? Além do... O Felipe Neto, o Pedro Siqueira, Carmona... Só que de cultura... Não, eu gosto de cultura. Nem tô zoando, eu adoro a TV Quase. E outra, eu não é nem exatamente julgar, só que eu ia achar estranho. Porque, sabe, nem todas as pessoas são eu. Então eu não posso simplesmente falar, não, você não pode ter esse ídolo porque eu não quero. Não, cara, vive a sua vida, cara. Não, mas tecnicamente se achar estranho já é julgar. Até certo ponto sim. Eu não vou negar. Mas... Sei lá, cara. Eu achar estranho não é exatamente eu julgar. Julgar é passar juízo de valor, sabe? É, aí é babaca. Enquanto eu estiver só achando estranho diante do meu percepção. Então tanto faz, né, porra? 1, 2, 3, 4. Caraca, eu odeio diabretes. Qualquer encarnação de diabretes, qualquer mundo de fantasia é um saco. Por que eu não acho que são diabetes? Acho que isso aqui são... São pessoas com máscaras. É. Mas... Enfim, né? Não tenha um youtuber como ídolo. Ou tenha. Eu não vou te julgar. Mas vê se valoriza o cara por algo realmente bom, sabe? Tipo... Cara, quem é eu ou você pra falar se alguma coisa é boa ou não? Não, mas você vai valorizar o cara porque faz vídeo de amoeba? Vai ver, vídeo de amoeba é a quinta arte, a gente não sabe. É arte compreendida, no século 30 vão estar estudando vídeo de amoeba, como a gente estuda arte renascentista hoje em dia. Cara, você tem um dublador que eu... Por que eu comecei falando de dublador? Eu ia falar alguma coisa de quem? Não. Mas enfim, minhas pessoas favoritas do mundo são as pessoas que dublaram as personagens de K.O. Mas você já morreu? Os caras me encurralaram. Usa essa sua magia pra alguma coisa. Tipo, meu golpe principal é só magia, tá? Eu tô fazendo de magia o meu golpe principal. Pega aqui, a magia. Magia é. Você nem precisa economizar, cara. É. Mas enfim, cara, tipo. Aliás, uma curiosidade sobre dublagem. O dublador do Trap Tap do Clap. O dublador do Clap Trap do não. Borderlands. Não foi do pago em nenhum dos três primeiros jogos. Sério? Sério, ele foi requisitar o pagamento no próximo que vai sair e foi demitido. Eles podem fazer isso? Eu não sei se quem foi. Tipo, você pode botar um cara pra trabalhar pra você e não pagar ele? É porque, tipo, basicamente, ele não tinha um contrato pra dublar o Claptrap. Ele chegou na sala de dublagem, começou a dublar e ele falou, é isso aí, mano. Não, eles voluntariou. Não, eles voluntariou, porque os caras não estavam sentindo, tipo, caraca, não tem ninguém que a gente esteja sentindo que seja o Claptrap. Fala mais baixo, caralho! Não tem ninguém que a gente esteja sentindo que seja o Claptrap, sabe? Eles estão falando teste pra cacete, mas não, a gente não sente que ninguém tá sendo o Claptrap. Me salva. Morri. A gente não sente que ninguém tá sendo Claptrap. Então, aí chega um cara que simplesmente se voluntariou pra fazer o teste sem pagar nada. Aí eles falam, pô, você é o Claptrap. Só que eles fizeram isso em um tipo de contrato, porque tipo, a dublagem do Claptrap foi a última do jogo. Aí a partir do jogo seguinte eles mantiveram esse mesmo esquema. Tipo, peraí, do 1 eu entendo, mas por que o cara não falou, ai galera, já que o jogo saiu, que tal me dar um contrato pro 2? Porque aparentemente ele era um dos programadores, ele tava se voluntariando pra fazer o Claptrap porque nenhum autor foi bom bastante. Como ele já tava na staff. Tá, mas ele tava fazendo dois trabalhos. Por que ele não chegou e falou, e aí galera, você paga ou não? É porque aparentemente ele tá fazendo porque ele queria que o jogo saísse de qualquer jeito. Aí quando. Pera, ele foi demitido? Sim. Dá 2 meses e internet ele vai ser recontratado. Exato. O mesmo esquema do James Gunn, cara. Exato. E outra, não pode rolar o 3 sem o Claptrap. Não, vai rolar, só que vai trocar o dublador. Não vão. Cara, a internet, ela ficou puta. Por causa que, tipo, a mulher de um cara, whatever, foi demitida. E eles compraram o restaurante fast food de onde ela foi demitida até a morte. Até que outros caras contrataram ela. Então a internet é a forma perfeita de vingança, só isso que eu tô dizendo. Exceto pro Johnny Depp, porque o Johnny Depp foi provado inocente, ninguém tá apoiando na internet. Ele foi provado inocente? Sim, ele juntou mais 57 vistos de segurança, cara, provando. Aliás, tá ligado aquele incidente que ele teve? Que tipo, tava vendo aqui no pedaço Caribe 3, o dedo dele foi arrancado e tal? Não. Então, teve esse. Que tá falando, foi na filmagem do Pedaço Caribe 3, não, foi confirmado que foi a Emma. Foi a ex-esposa dele, a Mera do Aquaman. Foi confirmado que foi ela que arrancou o dedo dele porque ela quebrou uma garrafa de vodka na mão dele. Caralho. E agora a internet tá dizendo, não, porque isso não é um exemplo pra dizer que a gente deveria pesquisar mais sobre o caso em si. Isso é só pra mostrar que existem raras exceções. A internet nunca foi muito inteligente, você sabe disso. E outra, a internet nunca foi boa em voltar atrás. Exato. Uma vez que a internet arranja uma causa, ela não volta atrás. E se ela volta, foi pra, tipo, é verdade, isso aconteceu, né? James Gunn, por exemplo, você não vê ninguém reclamando que James Gunn voltou. É porque todo mundo tava reclamando que ele saiu? Os únicos que estavam reclamando que ele saiu, os únicos que estavam comemorando que ele saiu era a Marvel. Porque... Não, a Marvel reclamou. Não, a Marvel... Não, o Kevin Feige ficou pé da vida quando ele saiu, cara. Cara, aquela coisa, quem queria que o James Gunn saísse? Me salva! Gabriel, presta atenção. Eu tô vivo. Eu pensei que você tava vivo. Mas enfim. Não, o que seria isso aí foi os caras da ultradireita que denunciaram ele. Basicamente. Por. Por quê? Basicamente, tipo, o James Gunn, ele tá entrando na onda do SJW, mas não tanto, não de uma forma grave. Eu não sei se quando você fala Social Justice Warrior, se você quer dizer literalmente a galera chata da internet ou só esquerda. É a galera chata da esquerda, em geral. Ok. Mas basicamente, a galera chata da esquerda tava lá, o James Gunn tava entrando na onda, só que não entra na onda tipo, de uma forma radical, porque se tivesse feito isso, ele teria feito isso nos filmes. É. Mas ele tava entrando tipo só pra não ficar pegar mal a imagem dele, que eu não culpo ele, sinceramente. Peraí, o que que ele fez? Que você me fala, tá entrando, você não me deu nada. Basicamente, ele tava falando fala lá post de feminismo, empoderamento feminino, a representatividade negra no cinema, sabe, essas coisas genéricas. Nada de mal, sinceramente. Não, do jeito que ele fazia não era nada de mal, né? Ele só não chegava a ser extremo que nem, que nem o resto da galera. É sempre só dois pontos. Caralho, mas tá difícil essa porra. Exato. Não tem checkpoint nessa merda. Ah, inclusive... Mas enfim, ele tava postando esse negócio e tal, aí chega um cara da alt-right, sabe, a ultra-direita, beirando o nazismo. Não é beirando o nazismo, eles são nazistas. Não é beirando o nazismo, eles não, são nazistas. Não, eu digo beirando o nazismo. Cara, a alt-right, cara, até Hitler sabia que até Hitler não se chamava de fascista. Ele se chamava de socialista. Um fascista nunca vai te falar que ele é um fascista. Eles são nazistas. Não, mas o Hitler dizia que era nazista. Sim, mas quando o nazismo não era o nazismo. Entende? Ok, justo. Mas enfim, aí o cara lá da alt-right, que era um... Sinceramente, era um lunático do cacete, cara. O cara ele tava tipo... Ele acreditava em um monte de teoria da conspiração. Cruz de Malta no peito. Oi? Cruz de Malta no peito. Provavelmente, muito provavelmente. Aí basicamente tava ficando pé da vida, que o James Gunn tava dando uma de Social Justice Warrior e tal. E o que ele fez? O cara tá puto porque o cara tá falando. Esse é o foda. Eu nunca entendi a mentalidade da direita. Pelo menos não nos Estados Unidos, no Brasil menos. Mas, tipo, um cara falando, então todo mundo tem que ter plano de, tipo, plano de saúde, daqui a pouco vão dizer que todo mundo tem que ter o food stamps. E alguém tweetou, né? Comer é meio que um direito humano? Tipo, o que que esses caras estão querendo? Mas, enfim, aí, tipo, beleza. Aí o cara da alt-right ficou pé da vida com o Gunn, que ele decidiu fazer pra ferrar com o Gunn, e fez a mesma coisa que a galera da direita da americana tá fazendo, que é o quê? Desenterrar tweets velho pra tirar teu emprego. Não me salva. Você vai morrer. Eu vou morrer de qualquer jeito no futuro. Não precisava ser tão cedo. Mas enfim, aí... Continua falando, eu vou ver. Mano, que porra é essa? Não tem checkpoint nenhum nesse jogo? Não, checkpoint é quando você derrota o mapa. Mas enfim, aí tava lá... Fala mais baixo. Aí foi lá, desenterrou todas... Sério, fala mais baixo. Aí desenterrou todas aquelas piadas infames do James Gunn. Sabe, piada com estupro, piada com pedofilia. Uhum. E começou a dizer, ele começou a chegar nos caras da Disney e falar, Disney, esse cara aí tá fazendo... Fala mais baixo, esse cara caralho. Aí, esse cara aí falou que Três Ladrões e um Bebê seria melhor com um filme pornô. Vocês querem pôr esse cara aí? E a Disney deu razão pra ele. Fala mais baixo. E a Disney deu razão pra ele. Saiu meio ouvindo lá embaixo. Foi mal. E a Disney deu razão pra ele. Que é basicamente o quê? A Disney deu razão pro nazista. Em prol de tirar o Disney. Você tá aumentando o nível da sua fala conforme você fala. Foi mal, cara. Mantenha o nível baixo. É basicamente, a Disney tá deu razão pra um nazista pra demitir o James Gunn. E é isso que eu não sou adepto do argumento ad hominem, que é você não atacar o argumento e atacar a pessoa, mas válido, é um nazista. É aquela coisa, nazismo normalmente quebra a maioria das regras de conduta social. Não, cara, sinceramente, se eu vejo um nazista, mas ele não tá fazendo nada, eu deixo ele quieto. Não, pra começar, como é que você sabe que o cara é um nazista se ele não tá fazendo nada? Não, você sabe que o cara é nazista, ele tá fazendo alguma coisa. Não, mas a questão é... Não. E outra, eu não vou sair batendo em pessoa na rua, mas se eu ver uma pessoa, sei lá... com uma suástica em volta de um pano vermelho, fazendo o Heil Hitler, um soco. Não, cara, acho mínimo, né? Um soco? Não, eu não daria um soco nele se ele não estivesse fazendo algo extremamente grave. Eu daria. Eu não daria, sério, porque tipo... Eu sou alguém que vive querendo dar porrada nas pessoas, você acha que eu vou passar a oportunidade pra ter uma... Não, mas você é você, eu sou eu, cara. Eu não acredito em violência. Fala mais baixo! Eu não acredito em violência, a não ser que ela seja necessária de todos os níveis. Fala mais baixo, você sempre tá aumentando essa porra desse seu tom. Foi mal. Enfim, eu não acredito em violência, a não ser que ela seja extremamente necessária. Eu acredito que violência sempre resolve o problema. Se você não tá resolvendo, você tá usando ela errado. O único problema da violência é tentar combater ela com pacifismo. Você sempre tem que combater violência com mais violência. Mas violência não gera mais violência? Claro. Se tiver violência o suficiente, acaba toda a violência. Eu tô certo ou não tô? Mais ou menos. Se não tiver ninguém pra fazer violência, como vai ter violência? Eu não sei como responder isso. Porque eu estou certo. Caraca, acho que a gente tá perdendo o foco do jogo, cara. A gente nem tá conseguindo jogar o jogo. Acho que quando a gente fosse gravar isso, a gente queria jogar alguma coisa mais Mighty Numb. Tipo, sei lá, um Musou. Fala mais baixo. Sei lá, um Musou, um Orochi Warriors. Não, eu entendo, mas de qualquer jeito. Esse é o Quase Boa Noite. Sabe o que é foda? O quê? Quando começou a sair a parada do James Gunn, eu sigo o Vagazoid. Eu não sigo ele só no Twitter, eu sigo no YouTube, porque eu acho que ele é um comediante muito bom. E ele é um dos poucos comediantes dessa leva de comediantes no Brasil que tá começando a nascer, que é um comediante bom de verdade. Que sabe, não é o Danilo Gentili. Ou é aquela coisa, eu não tenho um problema com um comediante ser de uma vertente política, eu tenho um problema com ele ser ruim. E o Danilo Gentili, ele é muito ruim como comediante. Ultimamente, principalmente. Enfim, ele é um comediante bom. E ele falou sobre o negócio de James Gunn e falou o que me fode não é o cara ir... O cara arriscar a carreira dele por causa de uma piada. Não! O que me fode é o cara me arriscar a carreira dele por causa de uma piada merda. Porque, sinceramente, essa piada não é tão boa. E poderia ter sido feito muitas outras com a mesma temática. Então, pra que ele fez isso? Só pra chocar? É basicamente a ideia. Shock humor é o pior tipo de humor, porque ele cansa muito fácil. Eu não sei se eu já falei isso em podcast, provavelmente sim, mas eu tenho uma política pessoal que é: eu não falo o que eu falo porque eu acredito. Eu falo porque eu acho engraçado. E essa é literalmente minha única regra. Não! Sempre que chega aqui, fode. Oh, a gente vai passar desse level hoje. Enfim. Então, se eu falo alguma coisa que eu não acho engraçado, é porque provavelmente eu tô falando a verdade. Porque essa é a questão. Eu nunca boto o que eu realmente acho em uma palavra, frase, qualquer coisa minha. Porque todo mundo tá cagando pro que eu acho. Exato. Se as pessoas de fato quisessem ouvir minha opinião, eu teria mais ouvintes nesse podcast. De repente ficou depressivo, cliente. É, mas sei lá, né? É, eu tô sentindo o stand-up do Andy, sabe? I know this was built as a comedy, but let's talk about death. Aliás, assistam, Randy writes a novel, é só pra cacete. Cara, sério, às vezes o algoritmo do YouTube simplesmente te delicia com... Às vezes ele funciona, sabe? Porque, tipo, por algum motivo, os vídeos desse cara, que é um... Ele é um comediante e também é um boneco. Quando é que você morreu? Lá atrás. Eu não vou voltar. Ok. Ele é comediante que é um boneco? Ele é um comediante que é um boneco e ele é australiano. E aí, do nada, o YouTube começou a... ele recomendou pra uma porrada de gente porque eu vi esse padrão sendo repetido, um dos trechos desse Randy Writes a Novel, que é... É um trecho do final que eu acho que a gente não chegou a ver porque todo mundo dormiu antes. Mas enfim, é... E aí ele recomendou e eu falei, pô, esse a comédia desse cara é legal, gostei, blá blá blá blá blá blá. Queria ver mais dele. E aí o YouTube começou a recomendar um monte de coisa dele pra um monte de pessoas, eu uma delas. E aí a gente foi acompanhando esse esquema do YouTube indo recomendando essas coisas, porque eu ia nos comentários e era só as pessoas, por que, que o YouTube me recomendou isso? Eu não sei porque o YouTube me recomendou isso, mas puta que pariu, obrigado. Acho que o cara do Randy Writes a Novel meio que pagou o YouTube, cara. Ah, eu duvido. Cara, é o mesmo esquema do Plastic Love. Às vezes o algoritmo só bate. Você sabe qual é o esquema do Plastic Love, né? Qual? Basicamente o YouTube começou a recomendar a música do Plastic Love. pra todo mundo. Tava nas recomendações de todo mundo. Porque às vezes o algoritmo só bate com um tipo de vídeo que... Oh, morri. Não. É, você tem a arte de congelar, as pessoas congelam. Valeu. Morri! Pera. Caraca, tô com fome. É, eu não tenho comida. É que a gente tá sem dinheiro. Bora pro vulcão. Não, milagre. Magia. Sapo. Martelo. Sinto o peso do martelo. Não. Droga. Ah, ganhei. A gente precisa de dinheiro. Bom, última vez. Ah, não, a gente não tem os... Os sanduíches. Onde é que era a gente vai? Lado. Era o outro lado. Não, mas ele não tem dinheiro pra comprar o sanduíche. A gente precisa de mais dinheiro. Onde a gente consegue dinheiro? Tá foda. Eu acho que a gente chegou numa parte do Castle Crashers que era muito mais fácil progredir com 4 e a gente tá preso com 2. O jeito vai ser esperar a noitada. Vamos lá, vulcão mais uma vez. Ok, vamos começar a ter cuidado. Só atacar quando realmente necessário. Eu não consigo ter cuidado, eu tenho fome e sono. Válido. Peraí, deixa eu... Eu acho que já deu um episódio inteiro. Submit. Power of a god is now my secret. My defenses are impregnable. My style is impetuous. If it's too much, I'll grovel at your feet. I beg for mercy when I feel the heat. Jaw-dropping attacks from my roulette wheel. Apocalyptic beatdowns from the god hand. My arm, I summon up the powers of the God Hand. Everybody wants a piece, who's next, don't be a fool. Hyperactive fighting style, so slick they will make you drool. The God Hand helps me work out my stress. It's overpowering, I must confess. The only person who it doesn't work on is the girl who got me into this, Olivia. Slicing through thugs with my shockwave. More beheadings than a guillotine. Head slicer. My arm, my arm, my arm, my arm.